Esse som aqui eu fiz porque a rapaziada pensa que rap, hip hop, só é coisa de bandido, de ladrão. Mas vou mostrar pra você que é de cristão e que dá pra fazer uma coisa sadia, que todo mundo curta e ache legal. Então, balança a cabeça pra raciocinar, pensar, hip hop é cultura, vai lá. Hey, pois façam no carro, balança a cabeça. É hip hop som de primeira, responsa, é só mais um som, põe na conta. Agora sei, também balancei, curtirei. Vem comigo aí, vem comigo aí. Cê sabe que na rima balança a mina, cê sabe que no som balança o sangue bom. Rima sim, rima aqui, rima ali também. Se é da rima, vem comigo, vem comigo, vem. Nosso dialeto é gíria, periferia. Curte um rádio velho na esquina, sina da vida perdida. Tira a vida falso, consagradores da mídia. Mata o talento, talento tá lendo. Olhos furados, perfurados, emburacados. Não podem ver que o hip hop é a melhor cultura que se pode ter. Hey, hey. Canto hip hop e agora sei que sou considerado um fora da lei. Canto hip hop e agora sei que não preciso ser a bola da vez. Canto hip hop e agora sei que sou considerado um fora da lei. Canto hip hop e agora sei que não preciso ser a bola da vez. Cê é vagabundo, mala, bandido ou ladrão. Balança a cabeça comigo na canção. O som é democrático, ele é fantástico. Não tira sangue, mas também é gangster. O bala velho, fusca, rola em todo lugar. Na minha casa sem parar, na sua casa pra pensar. E no clube pra pular, não pode estacionar. A malandragem curte na manhã, mas o pilantra da polícia apanha. Mas eu sou evangélico e vou quebrando os padrões estéticos, esqueléticos, ecléticos. O pastor também curte o som. Balança a cabeça antes que se esqueça. Deus não é facção, divisão, não faz acepção. Esse bumbá é pra todas as camadas sociais, normais, anormais. Balança a cabeça pra que não se esqueça. Balança a cabeça, balança a cabeça. Balança a cabeça, balança a cabeça. Balança a cabeça, balança a cabeça. Balança a cabeça, balança a cabeça. Canto hip hop e agora sei que sou considerado um fora da lei. Canto hip hop e agora sei que não preciso ser a bola da vez. Canto hip hop e agora sei que sou considerado um fora da lei. Canto hip hop e agora sei que não preciso ser a bola da vez. Hey. Sacode, sacode. Os carrão balançando e os pão vem chegando. Nos estilos, som latino, fundamental. Nos lugares de perigo, informação. Vem mais que um jornal nacional. Inteligente curtição, na moral, som da hora. Sacode, sacode a cachola. É alegria pros ouvidos, na boca o mel. Colírio nos olhos, as biguelas. Dançando passo, no compasso, sem embaraço. Quem não gostava, gostou, deu um 10. E achou o máximo. Pois fácil é rimar, difícil é ser suburbano. Poucos têm o dom da rima, são muitos os que vão se equivocando. Muitos querem ser bandidos, outros apenas mostrar que hip hop é cultura, uma das artes popular. Alguns manjam na letra, outros gostam de dançar. Os malucos do grafite, DJs arriscar. Escarica de dedinho aqui lá. Balança a cabeça. Yeah.